Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que metia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Dei este episódio o título Canta Camões, porque tenciono fazer hoje um breve percurso por algumas das cantigas com letra ou inspiração no autor de Os Lusíadas. O motivo desta minha intenção é simples. É que comemoramos em 2024 os 500 anos do poeta nascido em 1524. Ou talvez em 1525, mas deixo agora de lado essa dúvida. Porém, já 5 sóis eram passados que dali nos partíramos, cortando os mares, nunca de outrem navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre as nossas cabeças aparece. Não porei a ênfase no Camões épico, preferindo o Camões lírico. Até porque tenho a impressão, ainda que não a certeza, de que na sua maioria as cantigas que conheço também tiveram essa preferência. Não me impede isso, no entanto, de ter começado este classicamente com Os Lusíadas. Bramindo o negro mar de longe brada, como se desse em vão em algum rochedo. Oh, potestade, disse sublimada, que ameaça divina, que segredo este clima, este mar nos apresenta, que morcos aparece que atormenta. Não acabava, quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida. Mas vamos então ao lirismo camoniano. O lirismo exterior ao poema épico. Na fonte está Leonor, lavando a talha e chorando, lavando a talha e chorando, lavando a talha e chorando. As amigas perguntando: vistes lá o meu amor? Vistes lá o meu amor? Vistes lá o meu amor? Oh. A voz inconfundível de José Afonso, acompanhada à viola por Rui Pato. Nisto estava Leonor, o seu desejo enganando, o seu desejo enganando, o seu desejo enganando. O disco chama-se Baladas e Canções e em 1964 foi, digamos, o último testemunho da fase amadora do Zeca. Vistes lá o meu amor, vistes lá o meu amor, vistes lá o... A letra desta cantiga é atribuída a Camões. Em rigor, não é bem assim. O poema de Camões, com o mesmo título da faixa, na fonte está Lianor. O poema original é bastante mais longo. O rosto sobre a mão, os olhos no chão pregados. O poeta aproveita o mote alheio, na fonte está Lianor, lavando a talha e chorando, às amigas perguntando, vistes lá o meu amor? Seguem-se as voltas de Camões em 3/8. Que de chorar já cansados, algum descanso lhe dão, algum descanso lhe dão, algum descanso lhe dão. Ao repetir 3 vezes o segundo verso de cada estrofe, a canção altera o ritmo e o caráter da composição original de Camões. Na fonte está Leonor, lavando a talha e chorando, lavando a talha e chorando. Nada disto impede, no entanto, que estejamos perante uma bela cantiga, bem ao nível do poema, com semelhanças às cantigas de amigo. As amigas perguntam, vistes lá o meu amor? A abordagem do agrupamento instrumental e vocal 7 Lágrimas resulta numa ambiência musical, digamos, oposta à versão de baladas e canções. Para a letra, o grupo aproveitou apenas o mote do poema de Camões. O modo que, recordo, não é de Camões. Na fonte está Liano, lavando potes chorando, e às amigas perguntando, vistes lá o meu amor, vistes lá o meu amor. Thank you. Em 1965, Amália Rodrigues gravou um EP com poemas de Camões e música de Alain Ullmann. Para os ouvintes mais novos, recordo que um EP era uma gravação de música com mais faixas do que um single, mas menos faixas do que um álbum ou um LP. Este disco juntou três incursões pela lírica do autor dos Lusíadas. No lado A, Lianor, um dos poemas mais célebres da lírica do poeta, e Dura Memória. No lado B, o soneto Erros Meus. A fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjurara. Os erros e a fortuna se beijaram. Que o disco levantou, na ocasião, clamores entre alguns académicos do país. Um escândalo. Como é que o fado, uma coisa popularucha, se atrevia a cantar o grande poeta? Amália defendeu-se muito bem, proclamando que a polémica era uma burrice, palavras dela. A fadista perguntava retoricamente: há lá mais português e mais fado do que Camões? E esclarecia: o Camões, para mim, é um grande fadista. No início da década de 70, sai a melhor compilação de poesia portuguesa interpretada pela voz da Amália. Entre poemas de vários poetas está Trova do Vento que Passa, de Manuel Alegre, As Mãos que Trago, de Cecília Meireles, Gaivota, de Alexandre O'Neill. A compilação foi intitulada Com Que Voz, que é também o nome de uma das faixas. Com Que Voz é ainda um soneto de Luís de Camões, ou antes, é-lhe atribuído, mas sem certeza. Exprime o tumulto de uma relação amorosa frustrada. Com que voz chorarei, meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou? que melhor não seja agora que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, mas chorar não se estima neste estado. O motivo elegíaco do amor combina-se aqui com o tema principal do fado. Como é que eu vou chorar o meu destino? Pergunta o poeta. Seria melhor não lamentar, mas vou viver na tristeza, porque as nossas alegrias transformam-se inevitavelmente em dor. No último terceto, porém, surge um raio de luz neste mundo sombrio. O meu sofrimento, diz o poeta, deve-se ao meu imenso desejo de amor puro e absoluto que esta vida nos nega. De tanto mal a causa, amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida e mais dele aventuro, por quem a vida e mais dele aventuro. Foram introduzidas algumas alterações. Na primeira quadra, prisão foi substituída por paixão. O primeiro terceto, que ambienta fisicamente o poema numa prisão, num estilo bastante realista, foi eliminado na sua totalidade. Que amor não seja amor, que me deixou o tempo, que me deixou o tempo. Múltiplos artistas gravaram versões da Com Que Voz, da Amália. Querendo ouvir, estão algumas disponíveis no YouTube, como a de Cristina Nóbrega. Deixo na descrição deste episódio de Classicamente o link para uma versão jazz orquestral. Voz, neste caso, é de Maria Mendes, vocalista portuguesa radicada nos Países Baixos. Que mal não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou. Esta peça faz parte do álbum da cantora Saudade, Cor do Amor, lançado no final de 2022. Desenganado de meu bem, desenganado, mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca abro. Triste quero viver, pois se me doa em tristeza, pois se me doa em tristeza. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, é o primeiro verso de um dos sonetos mais conhecidos de Camões. É também o título do primeiro álbum de originais de José Mário Branco, editado em 1971 pela Sassetti. Estava o compositor no exílio em Paris. Além da parceria com Sérgio Godinho em 4 das 10 cantigas, contou ainda com letras de Natália Correia, Alexandre O'Neill e o próprio músico. Um marco de composição e som na história da nossa música. O início de uma fase decisiva para a música popular portuguesa. Letras fortes para música com corpo e alma. Algo estava a passar-se na música portuguesa nos inícios dos anos 1970. Como o título do álbum deixa supor, o lado B inclui uma cantiga com letra do referido soneto.

são graças dos olhos do meu coração. E ervas vos mantendes que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, e ervas vos mantendes que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração, isso que comais não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. O Zeca foi um melodista notável. Uma prova está nas múltiplas versões de Verde São os Campos. Desde a de Salvador Sobral, em dueto com o guitarrista madeirense André Santos, no âmbito do projeto Quinta das Canções no YouTube. Ou a da fadista Cristina Branco, gravada no início da sua carreira num concerto em Amsterdão. Até um instrumental para guitarra solo de Pedro Joia, retirado do seu álbum Zeca, passando por outros nomes mais ou menos sonantes, como Teresa Silva Carvalho, João Chora, Rodrigo Serrão ou Segreis de Lisboa. Em 1968, o Zeca gravara um outro álbum de canções originais, Cantares do Andarilho, com cantigas que têm letra e música do próprio, com outras que são recriações do folclore, e um terceiro grupo com letras do pintor António Quadros e de Luís de Camões. Deste último é Endechas, a Bárbara Escrava. Estas Endechas, um poema lírico geralmente melancólico, celebram os amores do poeta por uma escrava negra, a escrava Bárbara, uma cativa que o tem cativo. José Afonso canta assim. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quero que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos que para meus olhos fosse mais formosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas, me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles lhe mora, para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos onde o povo vão, perde a opinião que os louros são belos. pretidão de amor, tão doce a figura que a neve lhe jura que trocará a cor. Lê da mansidão que o siso acompanha, bem parece estranha, mas bárbara não. Presença serena que atormenta a mansa, nela enfim descansa toda a minha pena. Esta é a cativa que me tem cativo, e pois nela vivo, é a força que viva. Nem no campo flores, nem no céu estrelas, me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. O futuro legar-nos-ia outras interpretações, como a de Sérgio Godinho, do disco Aos Meus Amores. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo já não quero que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos que para meus olhos fosse mais formosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas, me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva. O mesmo Sérgio Godinho retomá-la-ia, agora acompanhado pela Orquestra Metropolitana de Lisboa. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo já não quero que viva. Nunca vi rosa em suaves molhos que para meus olhos fosse mais formosa. Estas não foram as únicas endechas que Camões escreveu. Ana Moura, para só dar um exemplo, canta uma outra num fado a que deu o título Endeixa. Cansadas, mas não de matar. Como é fácil de adivinhar, este canto ao grande poeta português do Renascimento, este canto que se aproxima do fim, está muito longe de ter esgotado a lista dos poemas de Camões que foram musicados. Pretendia apenas que este episódio fosse uma amostra e uma pequena homenagem à união da poesia e da música. Camões habita hoje, sem polémicas, a música popular portuguesa. Se o ouvinte quiser prolongar o eventual gozo que o episódio lhe proporcionou, facilmente encontra outras delícias musicais no sítio do costume, no YouTube, claro. apenas algumas hipóteses para acicatar o apetite. Volto a sublinhar as já referidas interpretações da Amália, de Dura Memória e Leonor, e ainda Perdigão e Sete Anos de Pastor e Alma Minha. Cristina Branco também cedeu a voz a vários poemas, como Saudade, que atraiu ainda outros cantores. Camané canta Aquela Triste e Lê da Madrugada, com música de Carlos Mendes. Janita Salomé também tem a sua versão no álbum Valsa dos Poetas. Termino regressando aos Lusíadas. Cheguei a pensar no Auto da Pimenta, uma obra encomendada para as comemorações dos descobrimentos portugueses, da autoria da dupla Rui Veloso e Carlos T. Acabei por optar por um grupo musical brasileiro que pesquisa e recria a música das mais diversificadas partes do globo. Fundado em 1993 e dirigido por Magda Pucci, o Mauaca é constituído por um grupo vocal que interpreta canções em mais de 20 línguas e por um grupo instrumental acústico muito diversificado nas sonoridades. Tem repertório com músicas de diversas partes do globo, Mediterrâneo, Balcãs, Japão, África, Oriente Médio, entre outras. E mais recentemente, com especial foco para as músicas indígenas brasileiras. O seu CD, Os Lusíadas, é resultado de uma banda sonora composta por Magda Pucci para um espetáculo teatral, obviamente uma adaptação do épico do grande escritor português. Escolhi a faixa Mauritânia. O texto é construído a partir do canto quinto do poema camoniano, frases soltas desse canto coerentemente associadas. Estamos onde ainda não se sabe que outra terra comece ou mar acabe, súbitas trovoadas tenebrosas, relâmpagos que o ar em fogo acendem, negros chuveiros, noites tenebrosas, bramidos de trovões que o mundo fendem, coisas do mar que os homens não entendem. Mauritânia! Encontra um resumo deste e de outros episódios de Classicamente em omeubaú.net, sem acentos e sem espaços. Nesse sítio, bem como nas notas a este episódio, há ligações para ouvir os trechos que utilizei na ilustração musical. Até ao próximo episódio de Classicamente. Classicamente, um divertimento de António Gomes.